Olá, amigos! Estamos aqui com a nossa sessão Recadinhos do Coração do podcast do Universo Who. E, hoje, a nossa sessão de Recadinhos do Coração veio realmente trazer um recado da equipe, tá? Na semana que passou, na semana seguinte, o episódio do Mark Gates, The Empress of Mars, a gente sofreu alguns problemas técnicos com a edição do podcast, tá? Para editar o podcast, e por isso ele está saindo um pouco atrasado, um pouco bastante, talvez, não sei. Mas, para não deixar vocês na mão, a gente tá soltando o podcast mesmo assim para que vocês todos tenham a temporada completa com os nossos podcasts, até para que se alguém estiver escutando isso depois, esteja com o podcast direitinho. Então, vamos direto para as nossas redes sociais, tá? Não esqueça, curta a gente, siga a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter, tá? Segue a gente no Instagram. Não esqueça de assinar o nosso feed, avaliar. A gente precisa desse feedback de vocês para que a gente possa sempre continuar melhorando o nosso podcast, ok? Bem, o nosso Facebook é Universo Who. O nosso Twitter é Universo _ Who. O nosso Instagram, Universo _ Who. Então não esqueça, siga a gente nas nossas redes sociais, dá uma curtida lá, que a gente está sempre interagindo com vocês, ok? Então agora a gente vai direto para o nosso podcast do episódio de Mark Gates, em que eu já vou dar um spoiler, que o episódio até que foi legal e rendeu boas discussões. Então, um beijo, um abraço e até semana que vem! Atenção, ouvintes de toda a galáxia! Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Então, galera, vamos começar. Estamos aqui começando mais um podcast do Universo Who. Dessa vez, para a gente falar sobre o episódio do Gates, o Gates, sei lá como é que vocês chamam, o The Empress of Mars. E hoje aqui com a gente, para falar sobre esse episódio, temos a Denise Ferreira. Oiê! Temos o nosso convidado, quase membro da equipe, Gustavo. Qual é, rapaziada? E hoje nós temos um convidado, é a primeira vez que ele está participando dos podcasts do Universo Who, mas ele já foi citado várias vezes pelo nosso editor, que frequentemente manda ele a merda ou outras coisas que a gente não pode falar aqui nesse podcast, Rafael Bispo. E aí? Então hoje a gente vai falar sobre esse episódio que muita gente, eu vi nas redes sociais, a gente acompanhando, como é que eu posso dizer, o termômetro, enquanto estava passando o episódio, no próprio final de semana, as pessoas gostaram bastante do episódio, e hoje a gente vai aqui discutir o The Empress of Mars. Is this Neil Armstrong? What? Neil Armstrong. First man on the moon? Not quite the first. What, you mean he wasn't the first man on the moon? That is such a human-centric question. I'm the human in the setup. She is, actually. A bit embarrassing, really. Bill e Nardoul chegam a Marte e descobrem-se em um impossível conflito entre os Ice Warriors e soldados vitorianos. Enquanto a colmeia marciana desperta ao redor deles, o doutor encara um dilema inédito. Desta vez, os humanos e não os Ice Warriors é que são os invasores. Quando a Terra está invadindo Marte, de que lado ele ficará? Bem, nesse episódio a gente conta com o pomão da porra, Peter Capaldi, como o 12º doutor, Matt Lucas como Nardoul, Per Mackey como a Bill Potts, e eles basicamente compõem o time, né? E os outros são atores convidados que compuseram o exército britânico. Então, nesse episódio, nós temos o retorno do Mark Gates como roteirista do episódio. Mark Gates, ele divide não divide opiniões. Ele é basicamente uma unanimidade dentro do fandom de Doctor Who, que ele sempre faz os episódios duvidosos da temporada. São poucas as pessoas que gostam dos episódios do Mark Gates. Ele escreveu Love and Monsters. What? Quem não lembra do episódio da Linda? Que episódio ruim. A Linda é a Murtek Gemi, não é? Sim. Acho que é por isso que eu lembro desse episódio. E porque era muito ruim. A Linda não é a Murta, né? Mas é o grupo que a Murta participa. Eles se autodenominam Linda por algum motivo. Eu não lembro agora. Ah, é verdade. Na primeira temporada, Mark Gatiss escreveu The Unquiet Dead. Foi o um episódio com o Charles Dickens. A primeira aparição da ancestral da Gwen, de Torchwood. Na segunda temporada, ele... Gente, ele não escreveu Love and Monsters. Errou! Oi? Ele não escreveu Love and Monsters. Como assim? Nossa. É que peraí, tão ruim que a gente já... Peraí, gente, que agora eu tô... É, o episódio é tão ruim que a gente acaba relacionando o episódio ao Mark Gatiss. Mas bem, ele escreveu também um episódio duvidoso na segunda temporada, que foi Idiot's Lantern. As pessoas têm seus rostos chupados pela televisão. Outra maravilha de episódio, né? Pois é. Bizarríssimo, né? Aquele pessoal sem rosto, meu Deus. Mark Gatiss volta na quinta temporada com Victory of the Daleks. Acho que é um dos piores episódios de Daleks que a gente pode... Uhum. Né? Os Dalek Rangers, né? Eu não sei, gente. Eu não sei o que que aconteceu no, naquela sala dos roteiristas pra terem aceitado deixarem o Gatiss fazer os Dalek Rangers. É, cara, eu acho vender. Que era pra vender brinquedo. Sim, exatamente isso que eu ia falar. Que ia sair gente. Mais, tipo, coloridinhos e tal. Sei lá, gente. Eu não consigo imaginar. Aí ele escreve na sexta temporada aquele episódio com as bonecas cabeçudas, Night Terror. Cold War, na sétima temporada, que foi a primeira vez que o Gatiss escreveu sobre os Ice Warriors, e foi o retorno dos Ice Warriors na série moderna. Na mesma sétima temporada, ele escreveu The Crimson Horror. Ele volta a escrever depois, já pra era do Capaldi, ele escreveu em todas as temporadas do Capaldi, com Robert of Sherwood, que é um episódio bom, é divertido. Mas é necessário? Mas olha só, nem sempre o Doctor Who faz episódios necessários. Existem aqueles episódios que são fillers. Sim. E é um bom episódio filler. Lembrando não, que a gente... Não, mas eu gostei bastante daquele episódio. Lembrando que a gente tem In the Forests of the Night no final da temporada. Então, assim, falando de necessidade de episódio, né? Sim, apesar de que, assim, eu não acho In the Forests of Night a pior coisa do mundo. Porque aquele episódio que o Mark Gatiss escreveu na nona temporada. Sleep No More. Se usar esse episódio como comparação, nenhum outro episódio é pior por comparação, né? Acho que esse episódio ele define o novo fundo do poço ali pra série. Eita. Aquele episódio de Natal da The Doctor, The Wardrobe. The Doctor, The Widow and The Wardrobe. Isso, tava tipo na lista dos piores. Eu gosto tanto daquele episódio, acho tão bonitinho. E você é maluco. O pior é que assim, todo mundo quer esquecer que Sleep No More existiu e o Gatiss fez questão de colocar a Imperatriz lá falando várias vezes Sleep No More, gente, por favor. Gente, como assim? Agora que eu pensei, gente, nossa, Denise. Eu quero esquecer. Todos nós queremos esquecer. Mas, olha só, isso foi uma vingança. Isso foi uma vingança do Gatiss. Já que reclamaram tanto, eu não vou deixar vocês esquecerem, seus filhos da mãe. Vou botar no episódio Sleep No More. Mãe, antes a Imperatriz falar Sleep No More do que a Imperatriz se aliar com os monstros da Remela. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Gente, o Bispo acabou de mandar um tweet que o Mark Gatiss responde a alguém, diz como se pronuncia o nome dele. It's pronounced Gatiss and no other way. Just think gay. I always do. Então agora a gente sabe como é que todos aprenderam como é que se fala. É Mark Gatiss. Mas eu pergunto a vocês, meus amigos. Mark Gatiss finalmente acertou? Ele pelo menos não errou, né? Acho que isso é o que importa, né? Gustavo. Então, como a gente estava comentando antes de começar a gravar, eu acho que a minha expectativa pro episódio em si era tão baixa que eu gostei. Tipo, eu me diverti bastante. Eu achei bem bom. Eu acho que é bem isso que o Gustavo falou, né? Você vê um episódio escrito pelo Gatiss e já vai com três pés atrás. É quando você assiste o episódio e vem aquela coisa, poxa, não foi totalmente horrível, foi uma coisa que deu pra assistir, você fica até satisfeito com o resultado final. Vê várias menções, tipo, várias referências à série clássica e tudo mais, então acho que foi um episódio bem interessante e não foi ruim, realmente foi um episódio bom, foi bom. Eu acho assim, o Gatiss não fez mais do que sua obrigação. Não, mas é verdade, gente. A obrigação de um roteirista é entregar um episódio bom. O Gatiss, ele sempre entrega um episódio ruim. Dessa vez, ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele entrega um episódio bom. E vai ser o último episódio que ele vai escrever pra Doctor Who, não é? Graças a Deus. Porque, assim, vamos combinar. De todos os episódios que ele escreveu, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu Deus, ele acertou em 2. Gente, daqui a pouco as pessoas vão reclamar que o Universo Who tem ódio gratuito com Gatiss, mas... Não é gratuito, né, o ódio, assim. A gente tem motivo. Há uma referência. Vocês gostaram de ver Dalek Rangers? Vocês gostaram de ver um monstro chupando... A televisão chupando o cara, gente? Vocês gostaram daquelas bonecas cabeçudas, entendeu? O Gatiss, ele fica tentando fazer episódios de terror, porque assim, na verdade, o Gates é aquela pessoa assim, invejosa, recalcada. Sabe que o Moffat escreve sempre os episódios de terror. O Moffat sabe fazer episódio de terror, sabe criar tensão. Gates fala assim, também vou fazer. Gente, monstro da Renela. Vou criar um novo monstro para todo mundo ficar morrendo de medo. Vai ser o monstro da Renela. Podia ser pior, né? A gente podia estar com a continuação de Sleep No More. Porque ano passado, ano retrasado, desculpa, falaram pra gente, Sleep No More vai ter continuação, arrepiou. Eu fiquei com... Gente, eu fico assim, gente, como é que o Capaldão, aquele homem, resolve... Como é que o Capaldi se presta a uma coisa dessas, né? Né? Eu acho que o Capaldi tinha que botar o Capaldão na mesa, eita, né? E falar assim, gente, não vou fazer isso. Volta lá e escreve de novo. Não vou fazer. Mars, 1881, or thereabouts. According to the TARDIS, that's when the message was made, though we may be a bit early. So there were humans on Mars in Victorian times? No. The what? Agora que a gente já decidiu, meio que o Gates não fez mais do que sua obrigação, pelo menos não errou, como a Denise disse. Nesse episódio, como a gente já falou, nós temos novamente um episódio onde o Nardole está destacado do grupo e a ação está centrada mais no Doctor e na Bill. Eles estão no centro da ação. E aí eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham que vocês viram de crescimento na relação do Doctor com a Bill desses episódios até agora, somente depois da trilogia dos monges? A gente consegue ver quando eles dois estão juntos, assim, sem o Nardole. Eu acho o Nardole magnífico. Ele realmente paguei com a língua em relação a necessidade dele na temporada, mas é bom ver a Bill e o Doctor sozinhos, assim, lidando um com o outro. Eu vejo uma diferença hoje entre esse episódio em que o Nardole sai daquela forma misteriosa lá com a TARDIS e os primeiros episódios quando o Nardole era deixado de lado. Porque eu acho que, inicialmente, essa dinâmica era necessária para que a relação Bill-Doctor fosse melhor construída, para que virasse realmente essa relação companion-doutor que precisa de uma certa cumplicidade e que às vezes não funciona bem se ela for já construída a três. Tanto que a gente vê, por exemplo, que na época lá em que o Matt Smith começou, ele e a Karen Gillan, a gente teve vários episódios que eram só eles dois até entrar o Rory, né? O Arthur Darby. Então, assim, a gente precisa desse espaço Doctor Companion para construir essa relação. E eu acho que isso era a função dessa separação do Nardole nos primeiros episódios. Já hoje, eu acho que, na minha percepção, nesse último episódio, isso funcionou mais como criar um paralelo na história. Tipo, o Nardole, ele, por mais que ele apareça menos, o fato, a maneira como ele foi separado e o que aconteceu enquanto ele estava separado, a impressão que eu tenho é que aquilo vai ter alguma implicação mais pra frente da temporada. Aquela história dele lá, chamar a Missy pra resolver o problema, e essa maneira da TARDIS ir embora do nada. Eu tenho a impressão que isso a gente vai ter uma explicação depois. Então, assim, eu acho que não foi simplesmente a necessidade de tirar o Nardole do cine. Eu acho que foi a necessidade de colocar ele numa outra parte da história que a gente vai precisar depois. Mas então, eu concordo com a Denise. Essa falta, esse paralelo do Nardole foi que a gente vai ver no futuro pra que ele precisou ficar, ir pra longe, ir pra Miss. E provavelmente eles vão usar no próximo episódio, provavelmente mais pra pro final da temporada, que já tá quase acabando. Eu acho que foi justamente pra desenvolver uma história, né? Pra você é mais profunda com a Miss, sobre os motivos, as razões dela estar agindo assim. Ela foi depois buscar o Doctor e ela tava ali preocupada com o bem-estar dele. Então acho que mais para criar essa nova história, desenvolver a Missy, do que para tirar o Nardo, por assim dizer. Mais tempo de tela para Doctor e Bill, né? Porque sempre é uma coisa boa de ver ela dando várias dicas de filmes, ele adicionando na lista dele. Ele assistiu Frozen. Ele assistiu Frozen, né? Gente, hoje de manhã eu trabalho cantando. Quando eu vi o doutor citando Frozen, eu imaginei exatamente essa cena, assim, ele sozinho na tarde cantando Let It Go. Gente, imagina Capaldão cantando Let It Go. João, por favor, faça uma montagem Capaldão com a Elsa. Eu acho que... Eu acho que essa é uma coisa que o Matt Smith faria, mas o Capaldão, não sei. Ah, mas imagina o Capaldão com aquela guitarra tocando Let It Go. Meu Deus, nem falar. Caralho! Isso. Eu tô tremendo. Meu Deus. O Pledger de vigiar sozinho na tarde, né? O medo da River não era ele fazer besteira, ele ficar fazendo essas coisas em um loop e não fazer mais nada da vida, né? Gente, mas olha só, o que que o doutor fica fazendo enquanto tá sozinho na tarde, né? Eu acho legal, assim, acho que desde a era da Clara, que a gente tem visto, a viagem não é constante. O doutor tá sempre buscando a Companion em algum determinado lugar. Vamos, vem aqui e tudo mais. A gente teve aí, obviamente, a trilogia dos monges, que eles ficaram bastante tempo juntos. Mas assim, não tá, cada hora é uma viagem. Então assim, dá tempo do doutor ficar sozinho na tarde. E outra, dá tempo do doutor ter outras companions. É legal ter esse vácuo aí que a gente dá pra explorar, Big Finish. Isso é sensacional. Tem até aquele livro, 12 Doutores, 12 Histórias, uma história pra cada Doctor, né? E a do Capaldi é entre ele deixando a Clara no final de Deep Breath e ele indo buscar a Clara no começo de Into the Dalek. Então tem uma história dele ali, com outros personagens, com outros companheiros, então tipo, sempre tem espaço pra mais, né? Pois é. Mas assim, voltando à questão da interação, é muito isso que a Denise falou. É muito complicado você falar depois com uma pessoa, falar alguma coisa muito, muito verdadeira. Não é muito eloquente, sim. É, Denise, você consegue traduzir em palavras bonitas o que a gente pensa de forma bagunçada. Que lindo. Obrigada, Denise. Mas enfim. Voltando ao assunto, é bem isso como a Denise falou. Toda a primeira metade da temporada, os primeiros episódios, né, vamos botar aí até o episódio 5, foi necessário esse distanciamento do Nardole justamente para poder trabalhar e sedimentar a construção da relação Bill e o Doutor. Aquilo tudo foi um caminho para que a Bill tivesse confiança o suficiente para saber quem era aquele homem e lutar por ele, entre aspas, na época da trilogia dos Mons. Uhum. Nada do que ela fez durante aquela trilogia teria feito sentido se a gente não tivesse toda aquela construção anterior. Ah, sem o Nardole, a Bill acaba tendo mais tempo de tela. E por ser uma companion nova, que começou a temporada e tal, ela precisa ganhar o público. O Nardole a gente já conhece. O Nardole já está estabelecido ali, a Bill não. Então, assim, é legal ter essas doses de o trio, a dupla. O trio, a dupla, é legal. Eu não sei se o Nardole vai participar do próximo episódio, não lembro do trailer. Mas aí a gente chega a uma pergunta. Tudo isso aconteceu por conta que a tarde tirou o Nardole dali. Como é que eu posso dizer? Sem motivos ou vocês acham que tem um motivo? Tem dedo da Missy aí? Ou não tem dedo da Missy aí? Acho difícil ter dedo da Missy porque ela estava presa no cofre. E ela em nenhum momento teve acesso ao mundo exterior antes disso, né? Não teve acesso a TARDIS antes disso. Por que que a TARDIS levou o Nardole de volta para a universidade? Pode ser um paradoxo, tipo, porque no futuro vai acontecer alguma coisa e para isso acontecer, a Missy precisava ter ido dirigir a TARDIS até o doutor. Eu sempre penso no Bootstrap Paradox, né? Aquela coisa do que aconteceu gera o que vai acontecer. Sim, então, sim. Eu sempre penso no John Sim mexendo alguma coisa na TARDIS para que a Missy saia e ele possa aparecer, sabe? Lembrando que o John Sim ainda não apareceu. Exato. De repente tem mãos ali, sombrias dele, mexendo em alguma coisa, para depois ele poder aparecer. Logo que eu vi, antes de saber que a Missy ia acabar indo pra TARDIS por conta daquilo, mas quando eu vi a TARDIS mexendo sozinha, eu lembrei automaticamente da Missy. Mas eu acho que não foi ela, não só porque eu acho que seria muito difícil ela fazer isso, mas porque eu acho que ia ficar muito, muito óbvio, sabe? Então, realmente, essa ideia de que pode ter alguma coisa a ver com o mestre mesmo, do John Sim, talvez faça mais sentido. Ai, gente, eu tô tão esperando tanto ver o John Sim aparecer, que eu espero que ele apareça assim, tocando terror. Se ele aparecer só uma coisa assim, bem besta, eu vou ficar muito decepcionada. São 3 episódios só que falta a temporada acabar, né? Então, uma cena aleatória, eu acho que ela tem alguma coisa a ver com o desenrolar, que vai ter algo a ver com o final da temporada. Senão ia ficar muito sem graça. Não seria Moffat se não fosse, né? Moffat, ele planta um negócio aqui e, sei lá, daqui a 15 mil temporadas ele desenrola aquele nome. Mas ele desenrola, né? Enfim. Tá, gente, o que vocês acharam da ideia tipo, de os humanos serem os invasores? E principalmente humanos britânicos, que eu achei genial. Sim, uma coisa que eu prestei atenção nesse episódio foi que o Dr. Who sempre gosta de dar uma alfinetada nos americanos. Mas dessa vez eles resolveram dar uma alfinetada nos próprios britânicos, né? E eles fazem isso, mas também não é a primeira vez que eles fazem isso usando a história da era vitoriana. Eles gostam muito de relacionar essa coisa dos valores vitorianos da Inglaterra. Aí outra coisa que eu achei muito bacana foi que a foto da Rainha Vitória é a Rainha Vitória que apareceu já naquele episódio lá do Lobisomem e tal. Gente, puta, Cláudia, segunda temporada. Poxa, foi muita nostalgia. Pra quem não sabe, a Rainha Vitória que apareceu no Bad Wolf lá na segunda temporada é uma atriz chamada Pauline Collins. E ela já apareceu na série clássica, num episódio em que o Ben e a Polly estão pra se despedir. E ela era que iria ficar como companion. Ela encontra o aeroporto? Isso. É porque o The Faceless One, ele está grande parte dele em reconstrução. Mas a menina que fica conversando com o Jamie, ela iria se tornar a companion. Só que acabou não se tornando. E depois, se eu não me engano, veio a Victoria. Eu cheguei a assistir essa saga, assim, mais ou menos. Eu lembro dessa menina que ela teve uma queda pelo Jamie e tal. Ela tem maior vibe de você companion mesmo. Isso. Chega no final do arco e ela não sai, sabe? Tipo, acho que ela encontra o irmão dela ou algo assim, tava sumido. Isso, ela tava à procura do irmão. Aqueles probleminhas clássicos da produção de Doctor Who, da série clássica. Afinal de contas, quem não lembra da não despedida da Companion Dodô, que simplesmente sumiu e nunca mais apareceu. Ela estava no episódio, no outro ela sumiu, foi na esquina comprar cigarro e nunca mais apareceu. E outras duas pessoas entraram na tarde. Não, mó desculpa, não. Ela tá passando mal, ela tá doente, ela tá na casa de campo. Aí ela some 3 episódios, aí não, ela foi embora. Enfim, mas eu gostei muito desse cuidado que eles tiveram em manter a Pauline Collins como a Victoria de Bad Wolf ali, sabe? Mostra essa continuidade, é legal. E assim, eu achei... Essa alfinetada que eles deram nos britânicos, assim, tipo... A gente vê esse patriotismo britânico muito presente também nesse episódio. Eles chegaram em Marte, Marte é da rainha. Não, eu peguei muita raiva do... Lembro qual a patente dele agora, mas... Que personagem detestável. Cada loja vai aparecer no Doctor Who Legacy pra eu encher ele de dano com os personagens. Porque o carinha... Ele me lembrou... Como é que chama? O Príncipe Encantado de... Shrek. Versão morena, né? Versão britânica. Sim. Outra coisa assim, que eu achei bem legal do episódio é o fato de que ele foi bem pesado em referências. Exterminador do Futuro. Que essa temporada do Doctor Who tá, tipo, cheia de referências à cultura popular. Já falaram de Netflix, Spotify, Frozen. Sim, Little Mix. Little Mix, meu Deus, Little Mix. Mas aí nós tivemos referência ao Enigma de Outro Mundo, The Thing e Frozen, né? Que a gente já falou aqui que... Gente... Let It Go fica na cabeça. Enfim, agora a pergunta que não quer calar. A Missy, se redimiu ou não? Não. Não sei. Eu não confio nela. Eu não confio em ninguém. Mas nela menos ainda. Duvidoso, né? Porque fica aquela coisa. Se ela se redimiu, é meio clichê. No sentido de, poxa, entendeu do que fez e ficou boazinha. E não, é o estilo da Missy, né? No começo da nova temporada, nona temporada... A Clara pergunta, tá, então devo assumir agora que você é boa. E ela, boa? Eu não sou boa. E ela simplesmente mata duas pessoas aleatoriamente, porque é Missy. Assim, o mestre já trabalhou poucas vezes, de forma bem sutil, com o doutor. Mas acho que dessa vez é aquilo que eu já venho falando em milhões de podcasts. A relação da Missy com o Capaldi, ela é completamente diferente. Há uma busca da Missy em fazer com que o Capaldi se identifique com ela. Mostrar pra ela, se nós somos pra ele... Nós somos iguais. E agora, assim, no final do episódio passado, ela chorou por conta de que, por que eu não pensei em fazer isso? E ela tive tava que em terapia com o doutor e começou a repensar nos erros da vida. E agora, ela pergunta, você tá bem? Eu volto pro cofre. Tem que voltar? Fazer o quê? Eu volto, né? Você vai se fazer feliz. E sim, eu acho que o que deixa talvez a coisa mais duvidosa é que a gente não teve um fato, pelo menos forte, assim... que fosse mostrar o motivo dessa mudança na Missy. E a gente pensar não só nela enquanto Missy, mas toda a trajetória do mestre e tal. São muitos anos fazendo maldades, assim. Por que que a pessoa resolveu mudar? Logo agora. O que aconteceu? Exatamente. Mas, gente, olha só. Cada encarnação, ela assume uma determinada personalidade. Essa é a personalidade que a Missy resolveu assumir. É, mas ela já era bem louca, já andou fazendo umas coisas bem ratinhas, né? Ela já tentou matar tudo. Sim. Mas a questão é que há um lado muito mais humano, eu não sei se é correto dizer, eu posso estar totalmente enganado, a Missy pode estar me enganando, mas eu consigo ver nessas 3 temporadas um lado bem humano da Missy. Ela deixa de ter as características megalomaníacas do mestre? Não, mas Há uma grande diferença aí. Coisa em relação à mudança dela, seria muito bem explorado se ele se explicasse aquele tempo que ela ficou com os Daleks, né? Porque a última vez que a gente viu a Missy, ela sendo meio que raptada pelos Daleks, virando prisioneira deles no começo da nona temporada. É necessário se explicar uma coisa. O mestre, ele ficou preso em Gallifrey, né? Depois da última aparição dele, né? Que já era um mestre defeituoso, né? Assim, o Moffat precisa explicar como ele resolveu trazer o mestre de volta, o que, que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que isso precisa ser... Porque, assim, em tese, o mestre não era nem pra estar vivo, né? Querida, você não tinha nem que estar aqui. Seu corpo foi cremado. Aí, um certo showrunner, ele resolveu que umas feitiçarias dava pra trazer um Time Lord de volta, né? Ele mexeu com a construção das sombras. Mas e aqui, me falem, e o que vocês acharam da Imperatriz ou Rainha? Eu achava que ela ia ser pior, como todo episódio. Assim, é que aquela coisa, né? A gente já tinha visto lá a Imperatriz de Batom e a gente ficou... Opa, como assim as lojas de batom? Gente, eu odiei. A Imperatriz de Batom é porque a BBC manja dos marketings, agora vai lançar uma linha de cosméticos e a Imperatriz já é a primeira garota propaganda. Pois é, né? Olha só. Mas assim, eu achei até que o personagem foi... É isso, gente. Menos ruim, oh meu Deus. Tadinho do Gates. Mas é que a impressão que eu tive de tudo é que foi assim... menos ruim do que eu esperava. Incluindo ela, a Imperatriz, eu acho que... Primeiro, essa história de os Ice Warriors serem comandados por uma Imperatriz, ela já quebra bastante o estereótipo de que na maioria das vezes, não só de Doctor Who, mas de tudo, quem tá comandando é uma figura masculina. Mas a personagem em si, eu achei que ela era o que tinha que ser. Chegou com a força que ela precisava ter, inclusive tendo o discurso que... eu esperava que ela tivesse. Sim, todo trabalhado na honra, né? Sim, sim. A personalidade da Imperatriz foi um acerto, foi um ponto positivo do episódio. Eu achei legal, principalmente o fato de que ela olhou para aquela multidão, bando de homem falando, filha, vem cá, você sabe o que é ser uma mulher no meio de muitos anos. Eu quero saber a sua opinião. Foi meio que isso, achei legal. Eu acho assim, não é a primeira vez que o Dr. Who toca nessas questões, principalmente nesses últimos anos, eu acho que a gente tem visto alguns exemplos disso, mas realmente essa temporada, como a gente inclusive já tem comentado em outros podcasts, em outras oportunidades, essa temporada ela vem pegando muito em questões morais mesmo. E eu acho que não tem como você fazer isso sem enfrentar certos padrões que são colocados na televisão pela própria BBC por todos os lugares. E um desses padrões é esse comando masculino da coisa. Então, quando a gente pega... quando o Dr. Who pega uma companion como a Bill, que é fora do padrão, não só por não ser branca, mas por não ser hétero. E aí ele coloca também outros personagens para que não... Porque eu acho que isso também é muito importante, você colocar essa representatividade, não num personagem só. Senão a gente corre o risco... E fazer uma coisa que outras produções já fizeram, que é colocar... coloca lá uma menina no meio dos caras para dizer que a gente não é machista. Não é por aí. E quando o Dr. Who coloca outros personagens para desenvolver esse papel, para mostrar que a mulher também é forte, como eu disse, não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Eu acho que a série vem acertando cada vez mais, mas especialmente nessa temporada, eles estão com uma pluralidade de assuntos que precisam desse destaque. Isso é muito legal. O Dr. Who tem tocado em temas e é de uma forma tão sutil. Sim, né? Não é escrachado. Tipo, a gente vai falar da sociedade política e econômica agora. A gente vai dar, tipo, só cutucadas. A gente tem que ter uma noção de que o público do Dr. Who, ele é um público infantil também, né? Existe muita criança, muito adolescente que está assistindo. Então, obviamente, eles têm que tratar de determinados assuntos com uma linguagem simples. Sim, então, tudo militar, que o Dr. Mas Who... sendo didático, porque não adianta nada. Nossa, ser didático. Como a Denise falou, de colocar uma imperatriz, colocar uma mulher comandando um exército, eles seguem... A gente sabe, se a gente olhar a natureza, nem todas as sociedades são patriarcais. Existem sociedades que nós temos uma rainha, uma espécie feminina comandando aquela comunidade. Então, assim, é interessante ver isso também numa... Como é que eu, acho que eu posso chamar eles de sociedade, comunidade, não sei... a expressão correta, que em tese tem um grau de inteligência, um grau de racionalidade. Então é legal ver isso também, porque a gente pode, mais uma vez, aquilo que eu falo da ficção científica, é você conseguir colocar determinadas situações, trazer elas, mesmo que a gente coloque em termos de alienígenas, mas são temas interessantes de serem tratados. Nós temos ali as Warriors, mas isso poderia ser muito bem com humanos. Então, assim, achei legal. É claro, como sempre, a impulsividade do ser humano como um todo se acha a última bolacha do pacote. Sim, a gente se acha no topo da cadeia e o resto que... No topo da cadeia e do universo. Por isso, né? Que a gente não tá pronto ainda pra explorar o universo. Eu fico pensando isso por horas. Exatamente. Igual nesse episódio aqui de Marte. Se a gente chegar num planeta e tiver, tipo, uns bichinhos verdes lá pulando, a gente vai falar, tá, acabou seu tempo, agora é a nossa vez aqui. Tipo, que a gente, em 2017, ainda não aceita coisa que a gente não aceitava há 100 anos atrás, então... Os nossos ganhos hoje em dia, evoluímos em tecnologia, mas em termos de sociedade, nós estamos muito atrasados ainda. E eu acho que, inclusive, essa ideia que a gente tem, de que muita gente tem de medo de uma invasão alienígena e tal... é muito baseada nesse comportamento humano, de que a gente pensa, poxa, se fosse a gente ia lá e ia querer tomar tudo pra gente, então perfeito pra uma outra espécie. Na verdade, a nossa visão de sociedade, ela é muito isso, divide and conquer. Muito baseada em medo, né? É, todo mundo quer conquistar o tempo inteiro, explorar e escravizar. Porque é isso que o ser humano faz. Ele descobre uma terra nova, ele escraviza, ele... Tira tudo que tem de proveito. Tira tudo o que tem próxima. De proveito. Vai pro próximo lugar. Só um adendo rapidinho que a gente tava falando de invasão alienígena. Gente, assinem a UFO Brasil, a revista brasileira sobre ufologia. Super recomendo. UFO Brasil. Depois é eu vou ver. Eles têm site, têm Facebook, estão em todos os lugares. Fazer um merchan. Bem, é isso, sabe? A nossa visão, o nosso medo é justamente que os alienígenas façam conosco o que nós fazemos o tempo inteiro. Ligação com a série clássica. O que, que vocês acharam de, no final de tudo, o Doctor conseguir fazer uma ligação com a Federação Galáctica, com a representante dessa federação, a Alpha Centauri? Here we are. I've sent out a sort of a round-robin email. All being well, the first intelligent space-going system will be in touch fairly soon. Are you receiving us? Mars, are you receiving? This is Iraxa, Queen Empress of Mars. Ah, excellent. We have received details of your situation. We would be happy to send a fleet to your aid at once. A physical marker of some sort would be appreciated to guide our ships. To whom am I speaking? This is Alpha Centauri. Welcome to the universe. Eu já tinha tomado spoiler no Twitter, mas eu confesso que eu fiquei animado. E assim, eu acho que é uma coisa que a gente já devia esperar, não essa referência, né? Exatamente, mas alguma referência à série clássica. É o último episódio do Gates. A gente sabe que ele é um dos caras que tá ali, porque, embora a gente fã possa dizer que ele deu um, né, fez alguns desserviços. Mas assim, o cara é fã. Era de se esperar que ele trouxesse algum ponto. Como a temporada toda vem trazendo referências à clássica e a outros momentos também de Dr. Who, mesmo já na série moderna. Acho que a gente tinha mesmo que esperar que ele trouxesse alguma coisa. E foi uma referência muito bacana, porque não foi só falar, não foi só uma frase. Conseguiu colocar a imagem lá da Alpha Centauri, foi muito bonito. Mas é bem da era Moffat isso, de usar referências à clássica, né? Eu lembro, tipo, no primeiro episódio do Moffat como showrunner, teve o Matt Smith regenerando e apareceu, tipo, todas as regenerações passadas e tal. Eu admito que eu não percebi muito, porque eu sabia que era uma ligação com a clássica, mas eu não tinha percebido qual era, né? Porque eu ainda não cheguei a iniciar. Mas depois eu dei uma pesquisada e, cara, fez muito sentido, Pô, foi uma puta ligação, porque liga diretamente com o terceiro Doctor ali, que tem aventuras com Alpha Centauri e os Ice Warriors, que tinha representação na Federação Galáctica, e cara, foi muito lindo. Na verdade, se colocarmos em termos cronológicos, esse episódio vem antes do The Curse of Peladon. Que é quando estabelece ali, né, a Federação do Galáctico. E o legal é que, além disso, o príncipe do planeta Peladon, né, foi feito pelo David Trutton, que era filho do segundo Doctor. Quando os Ice Warriors apareceram na clássica, eles vieram como vilões. Já aí no Terceiro Doutor, no arco de Peladon, The Curse of Peladon e The Monsters of Peladon, eles vieram realmente como... apareceu só um, né? E ele veio mais como aliado do que como inimigo. Hostil, mas ainda aliado. E aí, o que acontece? O episódio de ontem, ele explica o porquê dos Explorers terem participado da Federação Galáctica. Bacana isso, essa ligação com a Alpha Centauri. E, na verdade, era pro episódio se passar em Peladon, ao invés de se passar em Marte. Não sei por que isso não aconteceu, mas cara, adorei ouvir aquela vozinha gostosa da Alpha Centauri, que eu não sei, assim, seria difícil hoje em dia. É um monstro muito galhofa. Naquela época funcionava, hoje em dia, não sei, é muito galhofa. É, hoje em dia, tipo, um Dalek, que é um inimigo clássico, é uma coisa galhofa, né? Tipo, é um saleiro com um desentupidor de pia. Meu amigo, olha só, os Daleks vão funcionar pra sempre. Hoje fica difícil da gente aceitar, são os Slitten. Afinal de contas, quem é que ia aceitar um monstro que solta peso e que é vencido com um canaca? Bem, há quem goste do Russell T. Davis, né? Eu gostei bastante que eles foram investigar Marte por causa daquela mensagem, God Save the Queen. No final, são eles que fazem a mensagem. Sim, é genial. Paradoxo de novo. Parabéns para Mark Gates. E o que vocês acharam do Next Time? Teremos Matt Lucas. Tem Nardolinho no... Lucas. Gente, eu não... Assim, o pior é que dessa vez o Next Time, pra mim, não disse porcaria nenhuma. Exatamente o que eu pensei. Gente, não disse nada. E o pior, sabe qual é? O episódio The Empress of Mars, ele termina numa cena muito marcante. E aí a gente vê que no episódio seguinte não tem Missy. Sim, cadê que houve? Ela realmente vai voltar pro Crawford, assim, tipo, papum. Eu me senti meio que aquela coisa da oitava temporada, né, de Kill the Moon, Mummy on the Rock Express. Porque tem um meio que falta alguma coisa ali no meio, né? O que houve naquela passagem? Então, é exatamente isso. Não, parece que a gente não vai ter o desenrolado dessa situação. Espero que não, né? Que seja só despistando. Pelo menos tem uma cena, não é possível. Vai ter uma cena, se tiver uma cena. Porque alguma coisa a Missy tem que fazer, né? Porque até agora a gente teve, assim, uma Missy que tá ali... Só deu guarda graça, né? É, quase como um service. Sou fã, quero service. Sim, ela tá lá só aparecendo de vez em quando pra gente. Oba, Missy! E aí... This is not what we agreed to. I'm gonna have to put you back in the vault, you know that? Sure. That's fine. What? The doctor, please, tell me. Really? Are you all right? Galera, finalizamos por aqui. Acho que nós discutimos bastante coisa. E, Gustavo, sua nota e suas considerações finais para o episódio. Então, deixa eu ver. Eu vou dar 3.5 querendo dar 4. Mas eu me diverti, eu achei gostoso de assistir e tá valendo. Denise, sua nota e suas considerações finais para o episódio. Eu vou dar 3.5. Querendo dar 3. Por isso. Considerando que é um episódio que a gente não estava esperando muita coisa por ele. E eu acho que ele cumpriu o seu papel de aparecer em Doctor Who. Assim, eu acho que ele não baixou o nível da temporada. Embora que nessa mesma temporada a gente já teve episódios bem melhores, claro. Mas assim, ele foi um episódio ok. E ele conseguiu fazer essa... Pra mim, o ponto alto do episódio foi ele conseguir fazer essa costura... Na história dos Ice Warriors, com a série clássica, com tudo, eu acho que ele ganhou muito quando ele conseguiu fazer isso e fazer bem, sem deixar buraco, sabe? Então, por isso, eu vou dar 3.5. Bispo? É a mesma coisa, 3.5, assim, pela surpresa que foi um episódio do Gate. Tão gostoso, tão bom de ser assistido. Gostei muito das interações do Doctor, tanto com a Bill quanto com o Nardolin. Achei bem interessante as referências e odiei aquele cara do cabelo, que eu esqueci o nome agora, do bigode aqui. Personagem odiável. Me dói de pensar que tinha pessoas assim na regência britânica, no exército britânico. Eu vou dar 3.25. A gente já tem notas quebradas e vê a pessoa quebra mais ainda a nota, né? Porque todo mundo é 3.5, caramba. É um diferentão. Eu queria ser diferentão, porque eu não queria dar unanimidade. Porque assim, eu vou dar 3.5 querendo... 3.25 querendo dar 3, porque ganhou 25 10. Eu sou professor. O 0.25 ele conquistou pelas referências e pelo Alpha Centauri, que se não tivesse a ganhar o 3. É porque assim, o episódio passado foi fraco, no encerramento da trilogia foi fraco, eu, se eu não me engano, eu dei 3,5, não foi? Esse episódio é uma caidinha, assim. A Denise tem razão, não quebrou o ritmo da temporada, porém também, se não se cuidasse um pouco, teria quebrado. Então dei 3,25 por causa das referências. Bem, a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente está de volta com The Eaters of Light. Não sei quem vai participar, a gente tá sempre com uma surpresa. Galera, Denise, deixa seu Twitter. É, @ Denise Ferreira B. Seu Instagram? Mesma coisa. Gustavo, seu Twitter? Meu Twitter é @ Gustavo, _F. Bispo, seu Twitter, que você não usa? @ RF Bispo, vocês só vão ver minhas notas do banco de séries e do TV Showtime, porque é só isso que tem lá. Seu Instagram? Bispo.SS. E pra quem quiser me seguir no Twitter, é @ Vinerod, V-I-N-E-R-O-D. E Instagram também, @ Vinerod. Quem quiser me ouvir falar de Pokémon, de série, reclamar da vida, é só me seguir no Twitter. Enfim, a gente encerra por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Acompanhe a gente nas lives que a gente sempre faz no Twitter com os episódios do Sci-Fi, sempre aos domingos às 8 horas da noite. Fiquem atentos também às nossas redes sociais do Facebook, que a gente está sempre divulgando as nossas reviews, os links dos episódios e tudo que vocês mais precisarem, tá? A gente se despede por aqui e, como diria o Pedro, até semana que vem! Vou finalizar a transmissão e eu não sei mais o que eu faço depois daqui, né?